me dessem um real pra deixar meu pai no asilo. Peço 10, roubo sem maior, me soco no fudido. Não importa se é família, se é esposa ou se é filho. Dizem que é cleptomania, pra isso eu digo: doutor, passa tudo ou cê tá fudido. Eis que o pastor comanda o gado para o sucesso. Me lembro quando eu comecei roubando velhinhas quando eu tinha 16. Roubava as paróquia até a pracinha das 6. Tô cansado de tanto trampo, decidi mudar de vez. Agora que eu cresci, eu vou faturar na Blame. Vende logo seu carro, casa também, pensão do mês. Joga, joga na rolê, joga, joga no foguete. Se o meu cupom você usar, final do ano nós tá de nova Mercedes.